o maior veículo de comunicação de todos os tempos. Aqui, três contatos, sete contatos. Eu quero a transposição do Brasil. A primeira hemisfério do interior do país. Operando em 1000 watts de potência, com claro e forte para todo o interior de São Paulo. Rádio Transuniversal de Itaporanga deixa o ar. Faremos uma pequena pausa em nossa programação. Nossos profissionais continuarão trabalhando para que amanhã você desperte com a melhor programação em seu rádio. Tenham todos um sono tranquilo e que o amanhã traga a realização de todos os seus planos e sonhos. A todos, uma boa noite.